revólver. Nada, nada disso. Puxa o revólver. Nada disso. Puxa o revólver. Aí, meu irmão. Puxa o revólver. Aí, malandragem. Puxa o revólver. Nada, nada disso. Puxa o revólver. Nada disso. Puxa o revólver. Aí, meu irmão. Puxa o revólver. Puxa o revólver. Aí, meu irmão. Puxa o revólver.